saí do hospital ligeiro pela escadaria. O porteiro fico cabreiro, nem abriu a portaria. Se não quiser abrir, venho, abro do meu jeito. Não abriu, o King rugiu e quebrou o portão no peito. Sabe que quando eu fico puto, fico cego. Quebro corpos como se fossem feitos de Lego. Meu ego não aceita que entrego, nem sente medo. Vou sozinho sem asneira de achar que o Alfredo é mais inteligente que parece. Ele merece um pouco de respeito da gente. Hoje ele padece no soco. Desço louco ou marginal, não será pelo matagal, vai ser pela porta da frente. Quero ver se ele é mau. Pé de cabra pra cadabro, portão cheio de trapo. Cachorro latia, não late mais. Outra baixa de combate, esse alicate pro cadeado de segredo de outra porta. Minha força desvenda códigos e o elo se corta. Deparei com a cena estranha. Ivone toda amarrada com aparência de quem apanha. Em corredor polonês, quem é que fez essa parada? Boca tapada me informava, mas eu não entendia nada. Senti um cheiro de bebê de gasolina pela casa. Ouvi a porta trancar por fora, os passos de quem vaza. Olhei pela janela, vi o Bela sumi na esquina. Ouvi o estrala do fogo, começa pela cortina. Tirei a mordaça da Ivone, ela me disse: senhor Marconi, Alfredo é um batisgraça e acha que você é meu homem. Disse que você é um demônio que do inferno foi enviado e vai mandar você de novo e dessa vez queimado. Sigo ele ou deixo essa mulher virar churrasco. Desgraçado, sabe que não sou tão carrasco. Usei os cacos de vidro, desamarrei a filha da puta. Saí arrastando e pensando, caí na arapuca. E eu falo, continuo em frente. Vestido mole e use de repelente. Pra não queimar suas mãos, coloque nos chinelos. A intoxicação pode foder com seus alvéolos. Se eles se rompem, o pulmão entra em colapso. Se a visão escurecer, é o cérebro em lapso. Um passo pra morrer, vai sentir cair no sono. Mas não é sono, é monóxido de carbono. Que engana hemoglobina, que acha que é oxigênio. E eu mantenho a calma até em queda livre no Grand Canyon. Continuo a falácia rumo aos fundos da casa. Que conheço como a palma da minha mão merece a taça. O snipe que mostrou toda a planta da construção. Sei da passagem escondida atrás do corrimão. Da escada, da sacada cheia e vone, fico assustada. E eu pensando, falhei outra vez nessa caçada. Porra!